Alto 72, Solo 12, à direita, Solo 121, decimal 1, boa noite. Desejando 1, obrigado. Boa. Torre Salvador, muito boa noite, Azul 4107, estabilizado no ILS da pista 10. Azul 4107, altímetro 10 no meia, reporte baixado e travado. 10 no meia, reporta baixado e travado, já está a 1.5 milhas no externo, baixado e checado. Azul 4107 tem livre pouso, pista no zero, vento 190 graus, 190 graus com 08 nós, forma pista úmida. Ciente das condições, tem pouso autorizado na 10-4-1-0-7. 4107, solo 20, à direita, solo 121, decimal 1, boa noite. 21, obrigado, boa noite. Torre Salvador, está 3170, estabilizado. Metrô 70, ótimo, metrô no 0, no meio, está baixado, travado. Guarde, 3170. Show e travou, está 3170. Livre e pouso, pistão no 0, vento 190 graus, com 08 nós, está 3170. Livre pouso, está 3170. Zero, solo Juno 1, à direita, prossegue na minha escuta via Alfa e Juliette, portão 1-1, portão 11. Livre à direita, Alfa Juliette, portão 11, está 3177. 3177.